dia de encontrar com o meu amor. Vou me produzir, vou me preparar. Hoje eu quero amar, eu hoje tô que tô. Eu tô que tô. Tô mandando a tristeza pra aquele lugar. Hoje eu vou sorrir, vou me acabar. Vou tirar de vez a dor da solidão do coração. Quero na felicidade desse amor tão lindo encontrar motivos pra viver sorrindo. Enfrentando a barra que esse mundo traz, eu quero é mais. Só quem ama desse jeito sabe que é verdade. Ajuda a encarar. Na hora do sufoco a gente tem alguém que pode confiar. Amor quando é amor consegue superar. E nada nessa vida tira a alegria de quem sabe amar. Hoje é dia de encontrar com o meu amor. Vou me produzir, vou me preparar. Hoje eu quero amar, eu hoje tô que tô. Eu tô que tô. Tô mandando a tristeza pra aquele lugar. Hoje eu vou sorrir, vou me acabar. Vou tirar de vez a dor da solidão do coração. Quero na felicidade desse amor tão lindo encontrar motivos pra viver sorrindo. Enfrentando a barra que esse mundo traz, eu quero é mais. Só quem ama desse jeito sabe que é verdade. Estufando o peito, expulsa a falsidade. Vai levando a vida do jeito que é bom. Só mesmo um grande amor ajuda a encarar. Pouco a gente tem alguém que pode confiar. Amor quando é amor consegue superar. E nada nessa vida tira a alegria de quem sabe amar. Só mesmo um grande amor ajuda a encarar. Na hora do socorro mesmo um grande amor.